A fecheiro 57. Eu estou bem, grasnou. Depois limpou a garganta com um barulho semelhante ao rasgar de um tecido impaciente. Bem, repetiu com mais força. Depois parou, os olhos arregalantes de surpresa. Ah, exclamou suavemente. Olha, é uma menina. A sério? Ajoelhei-me ao lado dele para ver. Um pouco sem graça, disse ele, inspecionando criticamente a pequena criatura. Ainda bem que terá um bom dote. Penso que tu também não eras nenhuma beldade quando nasceste, disse eu repreendendo. Ela ainda nem foi limpa como deve ser, pobrezinha. Mas o que é que quiseste dizer com o seu dote? Ele encolheu os ombros, conseguindo manter a criança coberta com um chale, enquanto deslizava um pedaço de linho dobrado com grande destreza sob o minúsculo rabiosque. O pai dela está morto. A mãe foi-se embora. Ela não tem irmãos nem irmãs para dividir. E eu não encontrei nenhum testamento na casa a dizer que alguma outra pessoa deveria herdar a propriedade de Beardsley. Mas resta uma boa quinta e algumas mercadorias lá, sem falar nas cabras. Ele olhou para Hiram e a sua família e sorriu. Então tudo será dela, suponho eu. Creio que sim, disse ele lentamente. Então ela vai ser uma menina rica, não é? Sim. E acabou de se borrar. Não podias ter feito isso antes de eu te pôr uma fralda limpa? Perguntou ele à criança. Sem se deixar perturbar com a repreensão, a menina pestanejou sonolentamente e arrotou ligeiramente. Bem, disse ele resignado. Mudou de posição para poder proteger melhor do vento. Levantou as mantas rapidamente e limpou com agilidade uma substância escura e gordurosa de rosadas nádegas. A criança parecia saudável, embora um pouco mais pequena do que o normal. Não era maior do que uma boneca grande, o estômago um pouco saliente do leite. Essa era a dificuldade imediata. Pequena como era, e sem gordura corporal para servir de isolamento, ela iria morrer de hipotermia em pouco tempo, a menos que conseguíssemos mantê-la bem aquecida e alimentada. Não a deixes arrefecer. Coloquei as minhas mãos nas axilas para as aquecer, preparando-me para pegar na criança. Não te preocupes, Sassenach. Só vou limpar-lhe o rabiosque e depois... Ele fez uma pausa, franzindo a testa. O que é isto, Sassenach? Ela está ferida? Será que aquela tola a deixou cair? Aproximei-me para ver. Ele segurou nos pés da bebé ao alto, com uma das mãos, um chumaço de algodão sujo na outra. Logo acima das pequeninas nádegas havia uma mancha escura, azulada, como uma mancha de uma contusão. Ela não está magoada, assegurei-lhe, pondo-lhe por cima mais um chale deixado pela senhora Beardsley para proteger a cabecinha careca da sua filha. É uma mancha mongólica. Uma quê? Significa que a criança é negra, expliquei. Africana, quer dizer, ou pelo menos em parte. Jamie pestanejou surpreendido. Depois inclinou-se para espreitar para dentro do chale, franzindo a testa. Não, não é. Ela é tão clara como tu, Sassenach. Era absolutamente verdade. A criança era tão branca que parecia desprovida de sangue. As crianças negras nem sempre parecem negras ao nascer, expliquei-lhe. De facto, normalmente são bastante claras. A pigmentação da pele começa a desenvolver-se algumas semanas mais tarde, mas geralmente nascem com essa leve descoloração na pele na base da espinha, à qual chamamos mancha mongólica. Ele esfregou o rosto com a mão, pestanejando para retirar os flocos de neve que tentavam fixar-se-lhe nas pestanas. Percebo, disse ele devagar. Sim, bem, isso explica um pouco, não é? Explicava. O falecido Sr. Beardsley, o que quer que tenha sido, certamente não era negro. O pai da criança era. Fanny Beardsley, sabendo ou temendo que a criança que estava prestes a dar à luz a denunciaria como adúltera, achou melhor abandonar a criança e fugir antes que a verdade fosse revelada. Quanto a isso, eu questionava-me se o misterioso pai tivera alguma coisa a ver com o que acontecera ao Sr. Beardsley. Será que ela sabia com toda a certeza que o pai era negro? Jamie tocou delicadamente com o dedo o pequeno lábio inferior, agora exibindo um leve tom rosado. Ou ela nunca viu a criança, porque afinal de contas ela deve ter dado à luz no escuro. Se tivesse visto que ela parecia branca, talvez tivesse decidido não a abandonar. Talvez, mas não o fez. Quem será o pai? Isolada como estava a quinta dos Beardsley, eu não podia imaginar Fanny a ter oportunidade de conhecer muitos homens, além dos índios que vinham negociar. Será que os bebés índios também tinham manchas mongólicas? Questionava-me. Jamie voltou a olhar melancolicamente para as imediações desoladas e pegou na criança ao colo. Não sei, mas não creio que seja difícil descobrir quando chegarmos a Brownsville. Vamos assinar. Com relutância, Jamie resolveu deixar as cabras para trás, no interesse de encontrar abrigo e alimento para a criança o mais depressa possível. Elas ficarão bem aqui durante algum tempo, disse ele, espalhando o resto do feno para elas se alimentarem. As fêmeas não abandonarão o velho bode. Tu não vais a lado nenhum no momento, não é, Abalair? Coçou a cabeça de Ram, entre os chifres, à laia de despedida, e partimos sob um coro de balidos de protesto, pois as cabras tinham-se habituado à nossa companhia. O tempo piorava progressivamente. À medida que a temperatura subia, a neve mudava de pó seco para flocos grandes e úmidos que se colavam a tudo, cobrindo o solo e as árvores, com uma camada de açúcar em pó e derretendo-se pela crina dos cavalos. Bem protegida na minha grossa capa de capuz, com vários chailos por baixo e a criança aconchegada contra o meu estômago, numa tipóia improvisada, eu estava bastante aquecida, apesar dos flocos que me roçavam o rosto e se colavam às minhas pestanas. Jamie tossia por vezes, mas de uma maneira geral parecia bastante melhor do que antes. A necessidade de atender a uma emergência tinha-o energizado. Ele cavalgava logo atrás de mim, vigilante para o caso de alguma pantera aparecer ou outras ameaças. Eu própria pensei que qualquer felino que se respeitasse, particularmente um com a barriga cheia de cabra, passaria um dia como este, encolhido, nalgum esconderijo confortável, em vez de deambular pela neve. De qualquer modo, era muito reconfortante tê-lo ali. Eu sentia-me vulnerável, a cavalgar com uma das mãos nas rédeas e a outra a segurar o volume sob a minha capa, protegendo-o. A criança dormia, pensei eu, mas não estava sossegada. Esticava-se e contorcia-se com movimentos lânguidos e vagarosos do mundo das águas. Ainda não acostumada à liberdade da vida fora do útero. Parece que estás grávida, Sassenach. Olhei para trás, por cima do ombro, vendo Jamie com um ar divertido sob a aba do chapéu, embora eu percebesse que havia algo mais na sua expressão. Talvez um leve anseio. Talvez porque estou com uma criança, retorqui, ajeitando-me na cela, para acomodar os movimentos da minha companhia. Mas é apenas a criança de outra pessoa. A pressão dos minúsculos joelhos, da cabeça e dos cotovelos, movendo-se contra a minha barriga, era, na verdade, perturbadora. Como as sensações da gravidez. O facto de serem externas e não internas quase não fazia diferença. Como que atraído pelo volume sob a minha capa, Jamie instigou Gideon e posicionou-se ao meu lado. O cavalo resfolegava e arremetia a cabeça de um lado para o outro, querendo seguir adiante mais depressa. Mas Jamie conteve-o com um suave "cheers" de repreensão e ele acalmou-se, bufando vapor. "Estás preocupada com ela?" perguntou-me Jamie, indicando a floresta à nossa volta com um movimento da cabeça. Era desnecessário perguntar a quem ele se referia. Anuí com a cabeça, a minha mão sobre a minúscula espinha dorsal curvada, ainda arqueada, para se encaixar na curva do útero desaparecido. Onde estaria Fanny Beardsley? Sozinha na floresta? Ter-se-ia arrastado para longe para morrer, como uma fera ferida? Ou partido, talvez, para algum paraíso imaginário, vagueando sem norte pelo tapete de folhas bolorentas e congeladas, ou pela neve, cada vez mais profunda, voltando, quem sabe, para Chesapeake Bay e alguma lembrança de céu aberto, imensidões de água e felicidade? Jamie inclinou-se e colocou a mão sobre a minha, onde ela se curvava sobre a criança adormecida. Eu conseguia sentir o frio dos seus dedos sem luva através da camada de tecido entre nós. "Ela fez a escolha dela, Sassenach", disse ele. "Confiou-nos a bebé. Nós salvaremos a menina. É tudo o que podemos fazer por aquela mulher." Eu não podia virar a mão para segurar a dele, mas anuí com a cabeça. Ele apertou-me a mão, soltou-a em seguida, deixando-se ficar para trás outra vez. Virei o meu rosto na direção do nosso destino, as minhas pestanas molhadas espetando-me quando eu pestanejava para me livrar dos cristais de gelo. Entretanto, assim que avistámos Brownsville, a maior parte da minha preocupação com Fanny Beardsley fora substituída por uma grande ansiedade pela sua filha. A criança estava acordada e a chorar, dando murros no meu fígado com os seus minúsculos punhos em busca de comida. Ergui-me na cela, espreitando através da cortina de neve. De que tamanho seria Brownsville? Eu não via mais do que a linha do telhado de uma única cabana, através do verde perene de pinheiros e loureiros. No entanto, um dos homens de Granite Falls dissera que era uma povoação de bom tamanho. O que seria de bom tamanho aqui no interior? Quais seriam as hipóteses de pelo menos um dos habitantes de Brownsville ser uma mulher que estivesse a amamentar? Jamie tinha esvaziado o cantil e enchido com leite de cabra, mas eu pensava que era melhor chegar a um abrigo do que tentar alimentar o bebé outra vez. Se houvesse uma mãe que pudesse oferecer o seu leite à criança, seria melhor. Caso contrário, o leite de cabra teria de ser aquecido, da maneira como estava frio ao ar livre. Dar leite frio à criança poderia baixar perigosamente a sua temperatura corporal. A senhora Piggy resfolegou e repentinamente estugou o passo. Ela conhecia o cheiro da civilização e de outros cavalos. A égua atirou a cabeça para trás e relinchou estridentemente. Gideon juntou-se a ela. E quando a algazarra terminou, consegui ouvir as respostas encorajadoras de vários cavalos à distância. "Eles estão aqui", respirei de alívio numa explosão de vapor. "A milícia, eles conseguiram." "Bem, assim eu esperava, Sassenach", retorquiu Jamie, segurando as rédeas com força para impedir Gideon de sair em disparada. Se o pequeno Roger não conseguisse encontrar uma vila no final de uma estrada à direita, eu teria as minhas dúvidas no que diz respeito à sua inteligência e aos olhos dele. Mas ele também estava a sorrir. Quando fizemos uma curva no caminho, consegui ver que Brownsville era realmente uma povoação. O fumo das chaminés subia em nuvens cinzentas, espiraladas de uma dúzia de cabanas, espalhadas pela encosta da colina que se erguia à nossa direita. Um aglomerado de construções amontoava-se junto à estrada, obviamente localizado ali para facilitar os negócios, a julgar pelo entulho de garrafas e barris abandonados, bem como de outro tipo de lixo espalhado no mato seco à beira da estrada. Do outro lado da rua, em frente a uma precária taberna, os homens tinham erguido um abrigo tosco para os cavalos, coberto com galhos de pinheiro e cercado de um lado com mais galhos para quebrar o vento. Os cavalos da milícia estavam reunidos sob este teto, num grupo aconchegado, amarrados e a resfolegar, envolvidos em nuvens da mistura dos seus próprios hálitos. Tendo identificado este refúgio, os nossos próprios cavalos apressavam-se a passos rápido. Eu tive de puxar as rédeas com força, com apenas uma das mãos, para impedir que a senhora Piggy começasse a trotar, o que abalaria seriamente a minha passageira. Quando a restringi a um passo normal, ainda que relutante, uma figura esbelta destacou-se do abrigo de um pinheiro e entrou na estrada à nossa frente a acenar. "Milord", saudou Fergus, enquanto Gideon parava relutante. Ele ergueu os olhos para Jamie por baixo da faixa de um gorro de malha tingido de índigo que usava sobre as sobrancelhas. Isso fazia-lhe a cabeça parecer a ponta de um torpedo, escura e perigosa. "Está bem? Pensei que talvez tivesse deparado com alguma dificuldade." Jamie acenou vagamente na minha direção, indicando volume sob a minha capa. "Não é bem uma dificuldade, é só que..." Fergus olhava fixamente por cima da garupa de Gideon para o volume na minha barriga, com um ar divertido no rosto. "Quelle virilité, monsieur?" disse ele a Jamie em tom de profundo respeito. "Os meus parabéns." Jamie lançou-lhe um olhar fulminante e emitiu um grunhido escocês que soava como grandes pedras a rolarem debaixo da água. O bebê começou a chorar outra vez. "Uma coisa de cada vez", disse eu. "Há alguma mulher aqui com bebés? Esta criança precisa de leite, o mais rápido possível." Fergus anuiu com a cabeça, com os olhos arregalados de curiosidade. "Oui, milady, duas pelo menos que eu tenha visto." "Ótimo, leva-me até elas." Ele anuiu outra vez e, segurando o cabresto da senhora Piggy, virou-se na direção da povoação. "Há alguma coisa de errado?" perguntou Jamie, e Piggy riu. Na minha ansiedade por causa do bebê, eu não parara para considerar o que a presença de Fergus ali significava. Jamie tinha razão. A simples preocupação com o nosso bem-estar não o teria trazido para a estrada com aquele tempo. "Parece que temos uma pequena dificuldade, milord." Ele descreveu os acontecimentos da tarde anterior, concluindo com um movimento francês dos ombros e uma baforada de vapor. "E Monsieur Morton refugiou-se com os cavalos?" Ele fez um sinal com a cabeça, indicando o abrigo improvisado. "Enquanto o resto de nós desfruta da hospitalité de Brownsville." Jamie pareceu um pouco contrariado com isto, sem dúvida a pensar no quanto a hospitalité a mais de 40 homens iria custar. Pelo que entendi, os Brown não sabem que o Morton está aqui. Fergus abanou a cabeça. Porquê que o Morton está aqui? Perguntei, tendo temporariamente calado o bebê, colocando-o no meu próprio seio. Eu pensava que ele já estivesse longe, de volta a Granite Falls, satisfeito por ainda estar vivo. Ele recusa sair, milady. Diz que não pode abrir mão da gratificação. A notícia chegara pouco antes da nossa partida de Reeds. O governador estava a oferecer 40 chelins por homem, como estímulo para servir na milícia. Uma quantia substancial, particularmente para um colono novo como Morton, a enfrentar um inverno gélido. Jamie passou a mão lentamente pelo rosto. Isto era um dilema, sem dúvida. A milícia precisava dos homens e dos suprimentos de Brownsville, mas Jamie não poderia recrutar os Brown porque iriam tentar assassinar Morton rapidamente. Nem ele podia pagar a gratificação de Morton do seu próprio bolso. Jamie parecia tentado a assassinar Morton pessoalmente, mas penso que essa não seria uma alternativa aceitável. Talvez Morton possa ser convencido a casar-se com a jovem? Sugeri eu delicadamente. Eu pensei nisso, disse Fergus. Infelizmente, Monsieur Morton já tem uma esposa em Granite Falls. Ele abanou a cabeça que começava a parecer uma pequena elevação coberta de neve no topo. Porquê que os Brown não foram atrás do Morton? Perguntou Jamie, aparentemente a seguir o seu próprio raciocínio. Se um inimigo invade o teu terreno e tu estás com a família, não o deixas simplesmente fugir. Persegue-lo e mata-lo. Fergus anuiu, claramente familiarizado com este tipo de lógica das terras altas. Julgo que essa era a intenção, disse ele, mas foram distraídos por Le Petit Roger. Pude perceber uma nota distinta de humor na sua voz. Jamie também percebeu. E o que é que ele fez? Perguntou ele cautelosamente. Cantou para eles, disse Fergus, denunciando um ar cada vez mais divertido. Passou a maior parte da noite a cantar e a tocar. A vila inteira veio ouvir. Há 6 homens com a idade de servir na milícia e, acrescentou de modo prático, 2 mulheres avec lé, como eu disse, milady. Jamie tossiu. Passou a mão debaixo do nariz e anuiu com a cabeça a Fergus, acenando para mim. Sim, bem, a menina precisa de comer e eu não posso ficar para trás ou os Brown vão descobrir que o Morton está aqui. Vai-lhe dizer que irei falar com ele assim que puder. Ele virou a cabeça do cavalo na direção da taberna e eu fiz a senhora Piggy segui-lo. O que vais fazer a respeito dos Brown? Perguntei. Santo Deus, disse Jamie, mais para si próprio do que para mim. Como raio é que eu sei? E tossiu novamente.